Boa noite, pessoal. Estamos aqui em Salvador com grandes amigos aqui, diretamente da Alemanha, o Bernd, baixista Bernd, é esse aqui que deu tchauzinho agora. Do Canadá é o saxofonista Michel, é o Schmi, e do Panamá o vocalista e tecladista Abel. Many thanks, bem-vindos. Vocês estão em Salvador e aqui eu quero que o Irlan presente. Aqui é ao meu lado esquerdo, grande saxofonista, multi-instrumentista, Irlan Guedes, de Feira de Santana. Eu quero que você apresente o resto da banda aqui, meu irmão. Boa noite, galera. Esse que acabou de falar é Jarbas. Jarbas é um dos grandes influenciadores. Do Jantaba e pessoa que leva essa bandeira, carrega essa bandeira de uma forma muito feliz. A gente se encontrou, na verdade, eu, Jarbinhas e Andrei. E aí, esse é o primeiro encontro da gente tocando em um lugar, em outro espaço, agora fisicamente, né? A gente tocou mais cedo um pouquinho, mas mais uma vez. Esse encontro é presencial, assim. E aí, a gente vai fazer uma gastação. Temos o nosso aqui, Maurício Abaustanga, diretamente da Federação. Andrei Junqueiro, também diretamente da Federação. Espero que vocês gostem. Vamos que o tempo está correndo. Thank you. Pessoal, vou aumentar aqui o som do Shimi. Vê se consegue. O Shimi do Canadá tá fazendo solo. Esse baixo tá vindo. de Colônia, da Alemanha. Aí o som é ao vivo, né? Porém, não em tempo real. Aqui é em tempo musical, né? Ou seja, há um ciclo de eventos. Esse saxofone tá vindo de Saguenay, no Canadá, né? Interior do Canadá, lá em Quebec. A gente manda um sample aqui, fica girando. E aí eles começam a tocar. Quando eles estão tocando, a gente não ouve. Esse vídeo aqui é praticamente em tempo real. Aí o som vem depois que ele toca. Ele começa a tocar lá, a gente já vê que ele tá tocando no vídeo. Depois chega aqui. Alô, alô. Agora eu vou mudar o tema aqui pra uma outra. Agora música. Eu vou. Tá alô? Estourada, né? Alô. Outra música aqui. Tá dando uma estourada. É que o Irlan tá fazendo loop aqui. Agora eu vou puxar outro tema aqui, galera. Hey Bernd, outra música aqui. Chimi. Tá dando uma estourada. É. We will play another theme in 24 BPI now. Outra música aqui. Tá dando uma estourada, né? Outra música aqui. Tá dando uma estourada, né? Pessoal, o Chimi, o saxofonista, ele vai precisar sair. Aí eu vou pedir uma salva de palma aí pra ele sentir esse calor da Bahia aí, antes dele ir embora aí. Valeu! Many thanks, Chimi. Many thanks. Good show tonight. Ele vai tocar em outra banda agora lá no Canadá, né? Thank you.